E ela vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando. E Marquinha ela vem jogando, vem jogando, vem jogando. Super, vem jogando. E Marquinha ela vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando. Verão chega, quero afrontar, sensualizar. Jogo na tua cara, quero ver tu não gostar. Então vai de pá, vem jogando, sensualizar. Vem jogando, Vini rebola, eu tô gostando, te olhando. Eu vou de quatro, jogo sensualizão. Jogo. Eu sou safadinha, sei que você tá gostando. Ela vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando. De Marquinha ela vem jogando, vem jogando, vem jogando. Super, vem jogando. De Marquinha ela vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando. Verão chega, quero afrontar, sensualizar. Jogo na tua cara, quero ver tu não gostar. Então vai de pá, vem jogando, sensualizar. Vem jogando, Vini rebola, eu tô gostando, te olhando. Eu vou de quatro, sensualizão. Eu sou safadinha, sei que você tá gostando.